Eu quero te honrar por onde quer que eu vá, Senhor. Quero fazer a diferença. Um vaso quero ser, azeite eu quero ter, que o mundo veja em mim tua presença. E quando eu chorar, não seja de emoção, pois tu, Senhor, exalta quem se humilha. Senhor, opere maravilhas. Senhor, que o meu agir, bem mais que o meu falar, transmita a paz, o amor e a esperança. Que eu saiba dividir, que eu possa perdoar, criança. E quando eu chorar, não seja de emoção, pois tu, Senhor, exalta quem se humilha. E quando eu cantar, que seja na unção, pra que o Senhor eu possa me esconder, me guarde do orgulho e da vaidade. Que só pra ti, Jesus, eu possa aqui viver. Me ajude a ser um servo de verdade. Seja de emoção, pois tu, Senhor.